Panorama Agrícola para 10 de maio de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, quinta-feira de lua ainda cheia, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 10 de maio. O ditado de hoje é: quando o vinho entra, os segredos saem. Confira uma dica de alimentação e saúde. EPAGRE, UDESC e Uniplaque promovem simpósio Ciência, Saúde e Território. Juro zero para produtor investir em cisternas e enfrentar a estiagem. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre o laboratório de homeopatia. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, coma abóbora com água e ajude a controlar o colesterol e os triglicerídeos. Use a mesma abóbora que você compra na feira para fazer doce. Diariamente, descasque 100 gramas de abóbora, coloque os pedaços crus no liquidificador junto com água e somente água e faça uma vitamina de abóbora com água. Não use açúcar. Tome a vitamina em jejum. Não guarde na geladeira. Faça isso durante o mês, sempre que precisar controlar o colesterol e os triglicerídeos. Fique ligado no Panorama Regional. Laboratório de Homeopatia da EPAGRE é referência nacional. Trabalhos de pesquisa em homeopatia, o tema de reportagem especial da TV Assembleia Legislativa. Por ser um laboratório de referência nacional, foram destacadas pesquisas realizadas na Estação Experimental de Lages, da EPAGRE, junto ao Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal, com ênfase, é claro, na área de homeopatia. Trabalhos de pesquisas, iniciado pelo Grupo de Homeopatia da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, vem se destacando na utilização de tecnologias de baixo custo, como os preparados homeopáticos no manejo ecológico de formigas cortadeiras. Esses, por sua vez, reduzem a atividade destes insetos sobre cultivos agrícolas para prevenir possíveis danos ou perdas de produção. Outro trabalho é a avaliação do efeito de preparados homeopáticos para a cultura da batata. É uma cultura que é de grande importância para a região do Planalto Serrano Catarinense. Buscando o manejo de doenças e insetos, pragas que porventura venham a cometer essa cultura, então está sendo realizado esse trabalho. Também tem outro trabalho em goiaba serrana, que visa avaliar o efeito na captura ou repelência da mosca das frutas através de preparados homeopáticos. A ação dos preparados homeopáticos de qualidade em brássica, couve-flor, repolho e brócolis também é um objeto de estudo do laboratório. O Grupo de Homeopatia da EPAGRE da Estação Experimental de Lages acredita que a utilização de preparados homeopáticos visa a produção de alimentos livres de resíduos de agrotóxico e na busca de uma agricultura sustentável, economicamente viável e socialmente justo. Esse laboratório de homeopatia, então, é motivo de orgulho da Estação Experimental de Lages no seu centenário que está sendo comemorado neste ano. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Apesar da chuva no final de abril e início de maio, a estiagem continua, deu uma trégua, mas continua. O presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, faz uma avaliação aqui no Panorama Agrícola sobre a estiagem este ano em Santa Catarina. A avaliação da estiagem do oeste de Santa Catarina foi muito preocupante. O que aconteceu nas lavouras do oeste do estado, especialmente no extremo oeste, nos levaram a índices, a números bastante preocupantes quanto a perdas. Porém, essa chuva que deu agora, não que resolveu o problema da estiagem, pelo contrário, mas minimizou, até mesmo que vai possibilitar agora um replantio, levar novamente a semente ao solo, para que possa vingar qualquer que seja a cultura que o agricultor lá faça, o milho, a pastagem, etc. Mas o prejuízo ficou, é aquela velha história. Na agricultura, uma estiagem, que ela tem um efeito gradativo, ela tem um efeito bastante desastroso, porque não tem como recuperar. Mas nós estamos aí, a IPAGRE está consciente disso, participou de todos os laudos, foram mais de 5.800 laudos na região do Oeste, onde a IPAGRE teve uma participação decisiva, e nós precisamos o quê? Erguer a cabeça e ir para frente. Presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, uma das maneiras do produtor amenizar essa questão da estiagem é investir em cisternas, em irrigação. Para isso existe um programa de Estado chamado Juro Zero. E esse Juro Zero foi injetado mais dinheiro e reformatado, né? Exatamente. Uma das preocupações que nós temos agora, que deu uma pequena chuva no oeste, entre 130 e 180 milímetros, nas regiões, em lugares que choveu um pouco mais, um pouco menos. Mas o que nós temos que estar atento agora é justamente buscar ferramentas, alternativas e meios de nós construirmos algumas cisternas, buscarmos recursos subsidiados, que está aí o Juro Zero à disposição, para que a gente possa, numa possível nova estiagem, que por certo haverá, não se sabe quando, a gente esteja preparado para enfrentar com maior tranquilidade essa situação. Então nós estamos aí, todos os escritórios da IPAGRE estão capacitados, estão preparados para dar resposta ao nosso agricultor, no sentido de viabilizar financiamento a juros zero mesmo, subsidiado pelo governo do estado, no sentido de nós buscarmos essas ferramentas para buscar alternativas de renda para o nosso produtor. Juro zero, agricultura e piscicultura é para que tipo de atividade? Na mesma linha, para aquele agricultor que tem uma possibilidade de fazer uma unidade de produção de peixes, de alevinos, ou até mesmo aumentar a sua capacidade de comercialização de piscicultura, ele tem essa mesma possibilidade. Como não só nisso também, o Juro Zero também dá um apoiamento muito interessante na questão do leite, para quem tem atividade leiteira, lá um resfriador, uma ordenhadeira, enfim. Todas as alternativas, são N alternativas que são possíveis de buscar nesse programa do Juro Zero, programa da Secretaria da Agricultura, com um apoiamento muito forte da IPAGRE. É só procurar o escritório da IPAGRE. A IPAGRE, por certo, vai explicar e vai colocar aos agricultores o que é possível e o que não é possível se fazer. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. É hora das notícias. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos está interessada em inserir a carne suína como item obrigatório na merenda escolar. Vai, para tanto, pedir ao Congresso que inclua no projeto de lei que propõe a inserção obrigatória de frutas no cardápio escolar, que inclua também a carne suína. A justificativa para a inclusão da carne suína na merenda escolar vai desde a importância da ingestão de proteína animal até a necessidade de políticas públicas para aumentar o consumo de carne suína aqui no Brasil. Estamos anunciando o primeiro simpósio internacional Ciência, Saúde e Território, uma promoção da EPAGRE, Uniplac e UDESC, dias 17, 18 e 19 de maio na Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, em Lages. O objetivo desse simpósio é contribuir para a produção e divulgação do conhecimento relativo a essas áreas, saúde, ambiente, qualidade de vida e sua relação com território e redes sociotécnicas. Na programação do Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território, em Lages, haverá palestras com temas sobre ciência, a serviço de quem, questões éticas relacionadas à pesquisa, trabalho, saúde e ambiente, e conferências sobre transgênicos, impactos na saúde e ambiente, privatização dos recursos naturais, águas e biodiversidade, tecnologias sociais e economia solidária. Como falamos, o Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território é uma promoção conjunta de EPAGRE, UDESC e Uniplac. Informações adicionais pelo telefone 49-3251-1145. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.